Deixa eu começar a palavra primeiramente me explicando. Às vezes eu me sinto até bastante repetitivo. Tenho conversado com Deus, tenho orado a Deus e tenho sentido cada vez mais a certeza de que é essa mensagem que o Senhor quer que eu traga para a igreja. E não é que nós não saibamos, não é que a igreja cristã não saiba isso que eu estou falando e que muitas vezes eu insisto. É que muitas vezes nós, como igreja, como corpo de Cristo, não vivemos o nosso dia a dia nessa posição de igreja, de corpo de Cristo. Então é necessário que venha à nossa mente, ao nosso coração, reflexões nesse sentido, de quem nós somos, do que podemos alcançar em Cristo Jesus, quais são as nossas responsabilidades como igreja, como representantes de Cristo, como corpo de Cristo aqui na terra, corpo este que tem como cabeça o nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi sempre um desejo muito grande dos seres humanos aqui na terra ter um contato, ter algum tipo de revelação de Deus ou de um ser superior que muitos povos imaginavam existir. E sempre foi característica dessa procura que os povos tivessem uma pessoa que fosse uma espécie de relações públicas entre Deus, aquilo que eles consideravam Deus, e o povo. Era um intercessor, era um mediador. Nós temos, por exemplo, entre os índios, o xamã, o pajé, aquele que faz lá os trabalhos e que diz que só ele conhece e só ele tem comunicação com os espíritos. As religiões afro têm, por exemplo, o pai de santo e a mãe de santo, que dizem saber tudo o que precisa fazer para consultar os espíritos. Na antiga aliança, e por isso que eu insisto nisso, queridos, nós temos nós vivemos um momento do nosso relacionamento com Deus tão perfeito, tão aperfeiçoado em Jesus, que é uma pena quando nós não nos aprofundamos nisso e tiramos o máximo para aproveitar ao máximo essa questão de sermos o corpo de Cristo aqui na terra. Rapidamente, para que não pareça um estudo, que eu não quero fazer isso, vamos ler Levítico 16, de 32 a 34, para ver rapidamente como era esse relacionamento de Deus com o povo de Deus, naquilo que eu chamo sempre aqui de antiga aliança. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez a Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Está aqui a instituição do sacerdócio. Um sacerdote que, nesse trabalho descrito aí, faria essa mediação entre o povo de Israel e Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos do perdão dos nossos pecados. Esse sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar no templo, que só ele podia entrar. Ele tinha que entrar com sangue nas mãos, sangue de um animalzinho, sangue de uma ovelhinha, de um carneiro, uma coisa assim, para jogar, apresentar esse sangue lá dentro daquele local chamado Santo dos Santos. Para quê? Para que o pecado dele, das pessoas, de todo o povo fosse perdoado, para que o local fosse purificado. Então era um ofício importantíssimo. Agora vamos ver como é que fica na pessoa de Jesus. Essa é a forma que hoje eu e você somos abençoados com essa forma de mediação por parte de Jesus. Rapidamente, Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E até aí? 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A palavra está dizendo que essa ponte que antes era feita por um sacerdote, por um ser humano, pecador, normal, que quando ia pedir para Deus perdoar os pecados do povo, tinha que pedir pelos seus próprios pecados também. Agora, o sumo sacerdote da igreja, do povo de Deus hoje, é Jesus Cristo. Para ficar mais explicado ainda, Hebreus 7, 25 a 28, Fábio, por favor. Hebreus capítulo 7. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Glória a Deus! Gente, eu acho que talvez um dos maiores desejos do ser humano seja, enquanto ele vive aqui nesta terra, ele sinta muito forte aquilo que nós chamamos de salvação, que ele tem muitas pessoas que dizem ter a certeza para onde vão depois que acabarem os seus dias aqui na terra. Mas se você apertar um pouquinho ali a rosca, você vai perceber que não tem tanta certeza assim. Essa certeza, diz a palavra de Deus, que é dada apenas, e nós vamos ver isso, pelo Espírito Santo de Deus, que dá testemunho, dá garantia de que você está salvo quando você aceita a Cristo como seu Salvador. Quando o teu mediador passa a ser Jesus, aí a coisa vai bem. Mas há uma necessidade nesse mundo de sentir, de ter a certeza da salvação, de sentir segurança e paz. A gente conversava ontem com a Cibele, e a Cibele falava da diferença que existe lá em Portugal em relação à segurança, né, Cibele? Segurança do nosso físico, segurança no nosso dia a dia, não há assaltos, não há grandes situações de perigo como nós vivemos aqui. Mas eu falo até de uma segurança até mais profunda, aquela segurança que invade a nossa alma, que é bem mais profunda do que a gente, por exemplo, observar um carro da polícia parado ali perto da tua casa, você sente aquela sensação de segurança. O que os seres humanos procuram é muito mais do que isso. Mas tem a ver, o desejo, quando encontra, por exemplo, salvação e sensação de segurança e de paz, parece que há um descansar da nossa alma. E a gente só vai encontrar essas coisas nesse sumo sacerdote que é Cristo Jesus. A palavra diz que todos pecaram. Romanos 3:23 fala isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus e precisam da intervenção divina para poder ter os seus pecados perdoados, para poder sentir que estão salvos, que estão restaurados no seu relacionamento com Deus, para que venha uma sensação de segurança e de paz, quando a pessoa tem certeza da sua salvação. Todo ser humano que nasceu na face da terra tem a necessidade dessas coisas. Vejamos então esse texto, mais um texto em Hebreus, Hebreus capítulo 10, 14 a 18, que fala desse nosso sumo sacerdote. Hebreus 10, 14 a 18. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes o quê? Pecado, já não há oferta pelo pecado. Olha que coisa maravilhosa. O plano de Deus para nossa salvação, para que a gente tenha certeza da salvação, para que a gente tenha sensação de segurança, seguros em Cristo Jesus, para que a gente tenha uma paz que exceda todo entendimento, toda circunstância contrária, é necessário a ação do Espírito Santo. Eu tenho falado isso muito aqui. Não é possível um ser humano entender um plano tão lindo, tão maravilhoso, tão profundo, tão cheio de amor, se não for pela ação do Espírito Santo. Então olha como a aliança de Deus com o ser humano veio sendo aperfeiçoada e chegou à perfeição em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, o povo, Deus levantou um povo para ser seu. Esse povo, para ter um contato com Deus, tinha toda essa história aí dos sacerdotes, expiação de pecados, morte de animal, derrama o sangue do bichinho no teu lugar, porque você que pecou está em falta com Deus, apresenta uma vida no lugar da tua. E assim era feita a coisa. De repente, em Cristo Jesus foi tudo aperfeiçoado de uma tal maneira que hoje você pode encher a tua boca e dizer: eu sou igreja de Cristo. Amém? É muito bom, gente, é muito profundo as coisas que nós podemos esperar, as coisas que nós podemos realizar em nome dessa aliança. É algo tremendo e maravilhoso. As bênçãos que advêm disso são tremendas. As responsabilidades que vêm disso também são do tamanho dessa perfeita aliança que Deus estabeleceu conosco, Igreja de Cristo. Imagina a cena, gente. No Antigo Testamento, vamos supor que aqui fosse o templo em Jerusalém. Ele é dividido em compartimentos e o último compartimento, depois da cortina, é o Santo dos Santos. É o local onde Deus se faz presente para aceitar ou não aquele sangue que é oferecido como expiação do pecado do povo. Imagina o dia da expiação, o dia em que o sumo sacerdote iria entrar ali atrás daquela cortina para todos nós aqui pecando. A gente está pecando, está falhando com Deus, a consciência acusa, vem aquela sensação ruim, mas está chegando o dia do perdão, o dia em que o sacerdote vai nos representar e entrar com o sangue de um animalzinho e vai jogar aquele sangue ali, Deus vai aceitar e vai nos perdoar. Pô, aí a gente vai sentir aquela sensação gostosa de estou em paz com Deus. Agora imagina um momento, o sacerdote passa e começa a entrar. O negócio era tão sério que o sacerdote não podia, ele tinha que estar absolutamente livre, a sua consciência pura. Ou seja, não vou dizer que ele seria perfeito, ninguém é, todos são pecadores, mas ele deveria fazer esse ato de expiação absolutamente confessado diante de Deus dos seus pecados, tá? Para poder entrar lá sem ser fulminado. A coisa era tão séria, porque ali atrás daquela cortina teria a presença do Santo, do Todo-Poderoso Deus. Então dizem que o sacerdote tinha que pôr nas suas vestes sininhos, para que as pessoas que ficassem desse lado pudessem ouvir: olha, ele está lá oficiando a expiação. Enquanto o sininho está batendo, ele está legal, tá, Deus está tranquilo aí. Uma corda amarrada na cintura, porque caso ele entrasse com um pecado oculto, não confessado, ele era fulminado lá dentro e morria lá dentro. Quem era o bonzão que ia entrar lá para buscar o corpo? Ninguém é bobo, ó, puxa a corda aqui, traz ele para fora, deixa o santo dos santos ali. Esse era o tipo de relacionamento que existia entre o povo de Deus e Deus. Invariavelmente o Senhor aceitava o sangue do animalzinho no lugar do sangue do povo e perdoava os pecados. Imagina a festa que se fazia quando o sacerdote saía de lá. Glória a Deus, aceitou mais um ano, aceitou a nossa. Aceitou o sangue do animalzinho no lugar da nossa. Nós que deveríamos pagar a pena, mas nosso Deus, cheio de misericórdia, aceitou. Quando o sacerdote saía, devia ser uma maior festa, né? Saiu, foi aceito por Deus essa expiação. Então o povo estava safo por mais um tempo. Foi Deus que fez, eu não vivi nessa época, nem consigo entender direito essa situação. O que eu entendo é aquilo que eu vivo hoje, que é muito melhor, gente, muito mais maravilhoso. Uma, que esse pavor desse local, que eu não poderia entrar de maneira nenhuma, porque eu não sou sumo sacerdote, não sou da família de Arão, não sou daquela descendência, eu jamais poderia ir lá dentro. Hoje, esse local, o local onde a gente pode dizer é aqui, a presença de Deus se faz aqui, é para todos nós, está aberto para todos nós. Esse sumo sacerdote entregou a sua vida na cruz do Calvário, e quando ele expirou, quando ele disse está consumado e caiu, o véu, esse véu do Santo dos Santos, rasgou de ponta a ponta, de alto a baixo, simbolizando que esse lugar foi aberto para aqueles que têm Jesus como sumo sacerdote de suas vidas. Olha que, olha como a coisa melhorou. E hoje, como é que eu faço? Eu não preciso correr para o sacerdote, para o xamã, para o feiticeiro, para seja lá quem for, para falar com Deus. Eu fecho os meus olhos e oro. Eu ponho os meus joelhos no chão e clamo. Se eu chorar essas lágrimas, o Senhor muitas vezes tem como uma oração que sobe aos céus. Se eu adorar o meu Deus, isso também é uma manifestação que chega até a glória do nosso Deus, até a presença do nosso Deus. Meu, eu não quero outra coisa. É bom demais ser igreja. Já era bom para aquele povo ser povo de Deus, mas é muito melhor ser igreja. A palavra diz que os profetas almejavam aquilo que nós temos hoje. Vou falar isso de novo, tenho falado acho que todo domingo essa frase. Mas é verdade. A gente precisa estar feliz por ser igreja. A gente precisa estar consciente qual é a nossa, qual é o lugar que nós ocupamos nos planos de Deus, no coração de Deus. Deus deu seu filho Jesus para que eu e você estivéssemos sentados nessas cadeiras, conscientes de quem nós somos. Meu Deus, isso é bom demais. Essa sensação de falta de segurança, falta de paz, incerteza sobre salvação, eu tive durante um bom tempo e é horrível. Nunca fui bandido, nunca usei droga, nunca fui marginal, nada disso, mas tinha essa questão, não me sentia seguro em relação à minha vida eterna. E como é bom quando a gente se sente seguro. Como é bom quando a gente tem a sensação de paz que ninguém pode tirar, que nenhum problema na face da terra pode remover. Quando a gente começa a pensar sobre isso, o nosso semblante tem que mudar, eu tenho que sorrir, eu tenho que estar feliz. Por quê? Porque eu sou igreja, porque por minha causa, o meu Deus maravilhoso melhorou a aliança que ele tinha com o ser humano, aperfeiçoou a aliança que ele tinha com o ser humano. Como? Não com o sangue de bodes e de ovelhas, mas com o sangue do meu Senhor e Salvador Jesus. Amém, igreja? Em relação à salvação, é isso que a palavra diz. É o Espírito Santo de Deus que coloca no teu coração essa certeza. Aquela busca dessa certeza, ela só é concretizada, ela só é realizada plenamente quando o Espírito Santo de Deus testifica no teu coração, no meu coração, que Jesus se tornou meu sumo sacerdote e me ligou novamente com Deus. Eu era criatura e hoje eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Isso é uma notícia tão profunda, tão maravilhosa, que eu precisaria da ajuda do Espírito Santo de Deus para poder entender isso. E Deus, no seu amor, nesse aperfeiçoamento dessa aliança, ele fez isso. Eu vou, mas eu envio o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no meio da igreja, habita no meio da igreja. Então, quando uma pessoa diz sim para Jesus, ele sente, quando aquilo é verdadeiro, quando aquilo é sincero, o Espírito Santo toma conta dele e confirma: cara, o teu nome está escrito no livro da vida, você agora tem acesso aos céus, está garantida a tua salvação em Jesus. Mas precisa ser o Espírito Santo de Deus para fazer isso. Então Deus nessa aliança não se esqueceu de nada, absolutamente nada. É Ele que nos dá a certeza da salvação. E simplesmente pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Em relação à segurança, queridos, porque muitas vezes, muitas pessoas têm errado o foco da coisa, eles têm buscado essa sensação de segurança em coisas como riquezas, poder, coisas que dão no nosso mundo, com os valores que existem hoje aqui, uma falsa sensação de segurança. Isso é nada diante da segurança que eu e você podemos sentir. Nada, absolutamente nada. O cara mais rico do mundo, o cara mais poderoso do mundo, não tem, acho que 1% da segurança que você e eu podemos sentir em Cristo Jesus. O que que acontece é que, às vezes, nós somos muito seduzidos por coisas que vêm do mundo e que são agradáveis. Mas se a gente não trabalha, não vigia, não vive para que Deus seja honrado e glorificado, não conhece profundamente, não medita na palavra de Deus todos os dias, talvez esses valores lá de fora comecem a tomar conta da minha vida. E eu que deveria ser o cara mais seguro do planeta, porque tenho Cristo Jesus como sumo sacerdote, começo a bambear. Tenho certeza, mas nem tanto. Estou seguro, estou firme na geleia, né? E não na rocha. Tem momentos que a gente passa assim. O que precisa fazer? É só passar uma borracha nesse estilo de vida bem pouco cristão e viver um cristianismo autêntico. Quanto mais ele é autêntico, mais esse sumo sacerdote vai agir em nossas vidas. Mais o Espírito Santo de Deus, como disse o Márcio na abertura, é imprescindível a ação do Espírito Santo de Deus na igreja. Busca, meu querido, minha querida. Ora pedindo: Espírito Santo, inunda o meu ser. E que venham os dons, e que venham os milagres, e que venham o sobrenatural, mas que venha principalmente o fruto. Lê lá em Gálatas 5. Quero tudo aquilo para a minha vida. Quero ser paciente, quero ser cheio de amor, quero ser uma pessoa que, nossa, olha, parece Jesus. Já pensou? É isso mesmo. É dessa maneira. A aliança foi aperfeiçoada dessa maneira. Nós podemos, sim, em Cristo Jesus, por causa do nosso sumo sacerdote, nos sentir absolutamente seguros. Hebreus capítulo 2, 17 e 18. Hebreus 2. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja bem, Olha que show de bola que é isso aqui. Como é que essa sensação de segurança toma conta da minha vida? Por essa obra maravilhosa do nosso sumo sacerdote. Deus quis assim, não consigo entender direito, mas não consigo captar tanto amor, tanto cuidado, mas Ele quis assim. Ele envia Jesus à terra, na mesma essência que eu tenho hoje, carne e osso, com limitações. A palavra diz que a divindade de Jesus não foi usada, Ele se esvaziou para poder chegar aqui na terra, né? E sentir, olha só, o que você sente. E passar pelo que você passa, para ser um baita de um sumo sacerdote, para ser um mediador, para ser um intercessor. Você já imaginou o que isso significa? Por exemplo, você está sofrendo porque você sofreu uma baita traição de alguém da tua família. Vamos dizer, nossa, isso me magoou profundamente. Daquela pessoa eu não esperava isso, mas aconteceu. Estou profundamente arrasado. Fácil, moleza, moleza. Mas tem jeito, tem jeito. Pensa no teu sumo sacerdote que viveu esses sentimentos que de repente você está vivendo hoje de forma tão intensa. Multiplica isso por milhões. É o que Jesus sentiu quando foi traído aqui na terra. Ele veio e passou pelos problemas que você está passando e eu estou passando hoje, há 2000 anos atrás. Hoje Ele sabe bem o que vai no teu coração, o que você sente, como pode vir o escape para uma situação dolorosa e que de repente a gente está perdendo as rédeas da coisa. Mas o nosso sumo sacerdote foi tentado em todas as coisas e venceu tudo isso. Então ele pode interceder junto ao Pai. Qualquer outro tipo de situação adversa, pode pensar o que for, tirando o pecado, tirando a consequência de uma vida de pecado, mas qualquer tipo de sofrimento, de luta, de dificuldade, Jesus passou primeiro para que você possa ser, receber a intercessão desse sumo sacerdote diante de Deus. Olha que coisa linda. Então você está sofrendo, você vai para Jesus, você vai para Deus em nome de Jesus, aquele que intercede por você e clama: Deus, me livra, Deus, restaura, Deus, cura em nome de Jesus. E a palavra que é verdadeira, a palavra que é viva, a palavra que tem poder, há de te alimentar, há de te restaurar. Amém? A Bíblia declara que essa vitória em Cristo Jesus já aconteceu. Olha o nosso sumo sacerdote, veja como ele se encontra hoje. Hebreus 10, 12. É 10, Fábio? Isso. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Romanos 8, 33 e 34. Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Efésios 1, 20 a 23. Efésios 1, 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Está falando do poder de Deus. Poder de Deus que ressuscitou Cristo Jesus. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que coisa linda, gente. Nesses poucos textos que a gente leu seguido, diz que Jesus está assentado à destra de Deus, que ele está que ele intercede por nós, e que o poder de Deus manifestou sobre Jesus ressuscitando, e ele foi colocado sobre todas as coisas, e Deus o deu à igreja, para que a igreja seja o corpo desse Cristo que é o cabeça. Meu Deus do céu. É aquilo que eu digo sempre, estamos com a faca e o queijo na mão. Vamos viver uma vida séria com Deus. Porque o que Deus fez por nós, a perfeição dessa aliança que ele estabeleceu com a igreja é algo maravilhoso. É muito amor, é muito cuidado, é muita fidelidade, é muita entrega manifestada por Deus em nosso favor. Mas como eu posso ter certeza de tudo isso? Afinal, queridos, são boas novas demais. Eu, se não tivesse a ajuda do Espírito Santo, eu acharia que tudo isso é conversa para boi dormir. Porque é muito bom para ser verdade. Vamos ler Efésios 1, de 11 a 14, por favor, Fábio. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo de Deus, ele está na nossa vida, não só para que você fale em línguas, não só para que você manifeste algum dom que é importante para o caminhar da igreja, não é só por isso, mas o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, dentro de vocês, dentro de cada pessoa que falou sim para Jesus e que se transformou aí na igreja de Cristo, no corpo de Cristo aqui na terra. Ele está para justamente ser a garantia disso tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Espírito Santo de Deus, clame cada vez mais pela ação do Espírito Santo na tua vida. Peça. Se você pedir só dons, você vai estar vivendo pouco daquilo que Deus quer fazer. Deus quer dar muito mais através do Espírito Santo. Não só os dons, ele quer dar muito mais para você. Certeza, garantias, paz, uma palavra poderosa que sai da boca de uma pessoa temente a Deus. Ele quer usar a tua vida. Eu digo sempre aqui, a igreja de Cristo é um ramo enxertado na árvore verdadeira que é Israel. Mas que maravilhoso enxerto é esse? Nós somos honrados, gente. Nós somos honrados. O Espírito Santo na antiga aliança vinha e voltava para o céu, tomava a pessoa e depois voltava para o céu. Hoje o Espírito Santo está no meio da igreja. Está aí para te ensinar, está aí para... Quando você está triste e de repente não sabe como orar, a palavra diz que ore pelo Espírito, que ele com gemidos inexprimíveis vai interceder uma intercessão perfeita, perfeita diante de Deus. De repente é nesse momento que você mais precisa da ação do Espírito Santo. Esse, o sumo sacerdote, fez tudo isso por você e por mim. E além de tudo isso, além de nos garantir essa segurança, ele também nos traz paz. Não, mas antes eu vou ler esse texto aqui. Veja só, João 10, 27 a 29. João 10, 27 a 29. Só o Espírito Santo para nos ajudar a crer nisso. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Dá um glória a Deus, por favor. A palavra diz que tem um ser poderosíssimo que vai fazer alianças horrorosas no final dos tempos e vai vir uma grande tribulação. Satanás vai se juntar com o anticristo, com o falso profeta. Vão trazer sofrimentos atrozes para a terra. É um ser poderosíssimo, poderoso no convencimento, em derrubar as pessoas. Ele estava no jardim do Éden e conseguiu, mesmo Eva e Adão estando cercados do cuidado, dos cuidados e do amor de Deus, esse ser conseguiu convencer os dois, de que eles podiam dar uma quebradinha na vontade de Deus, na direção de Deus, na lei de Deus, que não iria acontecer nada com eles. E a partir daí foi toda essa porcaria e sofrimento. Esse ser, quer roubar, matar e destruir. Esse ser quer usar todo o poder, toda a sua astúcia para convencer, para roubar a coroa da vida. Essa cruz que nós cantamos aqui, que nós temos que carregar, ela vai ser trocada pela coroa, por uma coroa de glória, para ser colocada na tua cabeça. E Satanás quer destruir, quer atrapalhar, quer ver se você no meio do caminho desiste, tropeça, cai. Ele odeia a igreja. E ele tem muito poder, não brinca com ele não. Mas aí a palavra vem e diz, promessa de Deus. Por causa desse sumo sacerdote que subiu à cruz e morreu e derramou o sangue dele por mim, por você, jamais, nem Satanás, nos arrebatará da mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nem esse ser poderosíssimo tem esse poder de desfazer as obras de Deus. E tudo isso feito, queridos, por você e por mim. Tudo isso feito para o nosso bem, tudo isso feito para a nossa salvação, tudo isso feito para que nós possamos, durante a eternidade toda, convivermos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Ele quer a tua companhia para todo sempre. Olha que Deus bom, justo, perfeito, santo, verdadeiro, e quer a minha companhia, quer ouvir a minha voz quando eu oro. Olha só. E às vezes eu não consigo confiar, e às vezes eu não consigo me dedicar, e às vezes eu arrumo desculpas das mais esfarrapadas para prejudicar essa aliança tão bem estruturada, tão melhorada por parte do sumo sacerdote da minha vida, que é Cristo Jesus. Vamos à última coisa que deveria ser, que é um desejo muito grande das pessoas que vivem neste mundo, que é paz. Aquele texto clássico, Filipenses 4, 7, isso o sumo sacerdote Jesus também fez por você e por mim. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, paz que excede todo entendimento, guarda coração e mente. O que é atacado no momento que falta paz? Coração e mente, sentimentos, pensamentos, vai tudo pro ralo quando a gente entra em desespero, é ou não é? Não vai dar certo, ó vida, ó azar, que nem aquele desenho. A gente precisava ser como o leão, o Lipe. Lembra do desenho? Os mais velhos aqui lembram. Os mais novos não, é só... Deixa eu ver quem lembra. A Norma não lembra. Né, Norma? Lembra do Lipe e Hard? O Hard era a hiena e vivia chorando. E o Lip era o leão, sempre otimista, sempre feliz da vida. Você tira um pouco da característica malandra desse leão? Não pode. O cristão não pode ser malandro, tá? Tira isso, deixa só a alegria dele e a visão otimista das coisas. É como deveria ser o cristão. E muitas vezes a gente faz o papel da hiena, né? Ó vida, ó azar. Né? Não podia ser assim. A paz de Deus em Cristo Jesus. E, gente, coisas que nós já vimos, mas que nos traz a paz também. Hebreus 4:15. Pode pôr o 2:11, desculpa, Fábio. Hebreus 2:11. Esse nós não lemos ainda, vamos ler rapidamente. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Nosso sumo sacerdote não tem vergonha de te chamar de irmão. Hein? Não é lindo isso? Não vamos de maneira nenhuma negar o nome de Cristo, né? Não pode ficar com vergonha. E esse sumo sacerdote maravilhoso não se envergonha de nos honrar nos chamando de irmão. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso é a coisa que eu acho mais linda. Ele passar por tudo que eu passei, passo e posso vir a passar. Para ser realmente um tremendo de um intercessor. Sei bem o que o meu filho está passando. Sei bem o que o meu irmão está passando. Então, por favor, queridos, se você estiver numa luta muito grande, põe isso na tua... Pede a ajuda do Espírito Santo para que isso seja entronizado no teu ser, no teu coração. O Senhor Jesus já viveu situação semelhante. E o Senhor Jesus hoje é sumo sacerdote para interceder por mim, para chegar com essa situação diante de Deus Pai e dizer: Pai, ajuda, abençoa, abençoa o teu filho, livra ele disso, cura ele nessa situação. Amém, queridos? Hebreus 2:17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Deixa um pouquinho aí, Fábio. Olha que interessante. Em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Quantas vezes... Nós não conseguimos, na nossa finitude, nas nossas limitações, nós não conseguimos trazer tranquilidade, um aconselhamento muito mais profundo, muito mais impactante para uma pessoa que necessita, quando nós, que estamos aconselhando aquela pessoa, que estamos orando por aquela pessoa, nós já tenhamos passado pelo mesmo problema dela. A coisa fica muito mais intensa. Eu posso interceder, eu posso aconselhar de uma maneira muito mais profunda, porque eu vivi a dor daquela pessoa. Eu sei exatamente o que ela está passando, porque eu passei na minha pele essa situação. Então a coisa fica muito mais bonita, muito mais intensa. E é isso que a palavra está dizendo. Jesus passou por tudo para ser um baita de um sumo sacerdote, cheio de misericórdia e fidelidade pela tua vida e pela minha vida. 1 João 2:1. 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Naquele tempo, da antiga aliança, pecava, tinha que esperar lá o sumo sacerdote, né? Ir lá, entrar no Santo dos Santos, ficar torcendo para o cara sair, saiu, Deus aceitou esse sacrifício. hoje, pecamos. Não é para viver no pecado, mas pecar todo mundo peca. Não é para viver na prática do pecado, mas eu sou um ser humano, então eu peco. E aí o que eu faço? Nessa hora eu tenho que me lembrar do meu sumo sacerdote. Ele está lá esperando você convocar a sua intervenção para que ele possa interceder por ti, para que ele possa apresentar isso para Deus e Deus jogar o teu pecado diante do arrependimento sincero do nosso coração, pegar esse pecado e jogar no mar do esquecimento. Não tem pena para isso. Olha que coisa maravilhosa. Isso assim, ó, basta que o seu arrependimento, o meu arrependimento seja sincero. Temos um advogado para recorrer. Glória a Deus. O grande evangelista do século XIX, D.L. Moody, ele costumava dizer o seguinte: a esperança é uma boa âncora, mas ela precisa de algo em que se prender. Não adianta nada o barco lançar a âncora e a âncora não se prender em alguma coisa. O barco vai continuar indo embora. Então ele costumava dizer isso: a esperança é uma boa âncora. Mas depende de onde a gente joga a nossa esperança e aonde ela se prende. Se a nossa esperança é uma âncora que a gente lança sobre as riquezas, sobre poder, sobre benefícios que só o mundo pode dar, não é uma boa situação para aquele que deseja salvação, segurança e paz. E olha só que texto lindo para terminar e nós orarmos, que está em Hebreus 6,19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Glória a Deus. Olha o que o sumo sacerdote Jesus é: âncora da nossa alma. Pega a tua esperança e lança sobre Jesus. Pega o teu desespero e lança sobre Jesus. Ele é a âncora da nossa alma. É ali que a gente vai parar o nosso barco e vai ser satisfeito nos mais íntimos anseios do nosso coração. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Você que é igreja de Cristo Jesus, você que